Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Como é que chama? Pode. Foi não. Povo do começou Azil. Aí com. Comigo. A casa do Manel conversando. Já começa desse jeito, né? Porque é a greve dos Correios, né, mas aí a galera aí da casa do Manel tá tudo puta. Ah, mas... Quem? Esse bicho mora do lado de um centro de distribuição, né? Os carteiros tudo gritando à noite, tocando fogo ali nos pinão no meio da pista. Bora, não sei o que. Os caras ali, né, já tudo na loucura, né, mano? Acho putaria isso daí, né, mano? Porque a gente tem um amigo nosso, né, que é carteiro, né? O Felipe ali. Aí toda vida que... chefe do piquete, né? Aí, mas toda vida que tem uma greve dos Correios, né? Ou então alguém compra alguma coisa. Os caras chegam logo no grupo, mano, do WhatsApp. Aí vai falando logo, ei, Felipe, cadê, mano? Aí ele, cadê o quê, mano? Cadê, mano, o negócio lá, mano? O cara fazendo um quadrado no ar, né, assim. O negócio lá, mano, a encomenda. Ei, mano, que encomenda. Comédia demais, né? Toda vida, né, mano, que alguém comprar alguma coisa, o cara pergunta, ei, Felipe, cadê? O Felipe é o dono dos Correios, né? O cara, ei, Felipe... Encomenda é, ficou, mano, enganchada lá no Paraná, mano. Liga aí pros seus amigos pra liberar. Os caras vão perguntando a ele, é cadê, mano? Me encomenda. Putaria, mano. Os caras estão conversando aqui já na live, né? Vamos ver aqui, ler algumas mensagens aqui. Rafael Moreira Santos, vocês não sacaram ainda, né? Como é a live sobre os Correios, o pessoal do Azila vai atrasar só de sacanagem. Igual os Correios fazem com as encomendas. Esse daí era o easter egg, né? O easter egg do programa era esse daí. É, né? Os caras descobriram rapidamente ali, mano. Ué, mano. Lucas Fiorini, desculpa me adiantar no tema, mas esses correios não funcionam bem. Caramba. Novidade. Quero dizer que esses correios não funcionam bem, né? Paulo Guedes tem que privatizar pra ontem, né? Aí, o cara aí diz. Olha aí. Os caras um botando aí tudo, pro né? Nosso ministro, né? E o bicho sempre acompanhando o Azila ali. É, mas os caras aí querendo que os Correios privatizem logo, né, mas inclusive isso daí foi um dos assuntos do piquete dos Correios, né? Foi, os caras ali estavam ali, aí, não, mas os caras não vão privatizar aqui, porra, não, mas o cara assim, não privatizar nada, não, mano. É, os cara, tu sabe uma curiosidade, mano? Por incrível que pareça, mano. O cara vê a turma dos Correios fazendo piquete, né? É. Aí os caras dizem, não, por causa da privatização. Aí o cara automaticamente pensa que os caras são contra a privatização, né? Aí o cara começa a gritar na rua, ah, não pode privatizar mesmo não, tem que ser tudo público, não sei o quê. Só que, na verdade, mano, a turma dos Correios quer que privatize mesmo, mano. É, velho. Porque os caras vão ganhar mais, mano. Os caras... Exatamente, mano. Porque provavelmente quando tem essas privatizações, quem compra é uma empresa multinacional, mano. É, né? Aí, ao invés de ser uma parada zona toda, rolete ali nos Correios. Tu tá ouvindo aí, mano, alguma coisa, mano? Eu só tô ouvindo o Manel falando lá atrás, no fundo, assim. Tipo... Porque o Manel tá triste, mano. O sonho dele era ser carteiro, o bicho não conseguiu concretizar isso aí, mano. É não, Manel. Eu queria ser carteiro, é, Manel. Tô tentando participar, mas diabo de papel de parede é isso aí, né, mano? Manel ficou puto. O papel de parede tá grande. Manel ficou... É o papel de parede da greve, porra. O mestre o das greves ali atrás, né? O senhor das greves. Isso é tipo o senhor dos anéis da greve, né? Ele mostrou anelzinho. Ele que batizou o nome. É o Sauron, é o Sauron das greves aí. Nossa, isso aí putaria. É uma coisa curiosa, né? Quem é jovem pensa que o Lula começou a carreira dele sendo presidente, ó. Tá muito por fora, viu? Acho putaria porque tem o Raul Seixas lá no cantinho da foto, ó. Cantinho da foto viu, tem o Raul de easter eggs, né? Rafael Moreira saiu para entregar 14 horas. Às 14h30, os Correios atualiza. Destinatário ausente. E eu esperando no portão de casa. Isso aí acontece demais, viu, mano? Até é doido, mas... Teve uma vez, mas que entregaram foi o... Porque é aqui em casa, né? É uma vila, né? Aí a casa da minha tia é a primeira casa, né, ali. Aí os correios passam, né? O carteiro passa assim com a encomenda, né? Foi um iPhone, mano, que eu comprei, mano. Faz tempo, mano. Um iPhonezão. iPhone 4. Eita. Aí o carteiro passou ali, né? Aí entregou a encomenda lá do outro lado. Que diabo é isso, mano? Deixa eu lembro dessa história aí, do que ele entregou no prédio na frente da tua casa, não foi? Ele entregou no prédio da frente. Aí quando eu entrei ali no rastreamentozão, a encomenda já foi entregue, ó. Aí eu, vixe Maria, mano, tu é doida, mano. Foi entregue não, mano. Aí minha mãe, vixe Maria, roubaram o celular. Só outro, né, agora? Só outro, não sei o quê. Aí, mano, a gente, não, mano, vamos aqui do lado perguntar. Aí perguntamos, aí não tava. Aí perguntamos no prédio da frente o porteiro aí. Ah, mancha, é esse só aqui. Só o porteiro que... instalando um Android, né? Não vi celular nenhum não aqui. Aí, mancha, o porteiro pegou assim a encomenda, né? Aí, não, tem essa daqui que já faz 2 dias que tá aqui. Dois dias, mano, já vem isso aí, mano. Aí esse bicho, não, mano, porque... O cara entregou aqui, não sei o quê. O macho, a encomenda é minha, mas é 14h16, mano. Mas não, mano, o cara se enganou, macho. Aqui é o 14h15. Macho, se deixasse na mão do porteirão, o porteirão tá usando iPhone até hoje. Isso aí é a lei dos porteiros, mano. Passou 4 dias na portaria e ninguém reivindicou, automaticamente é posse do porteiro ali. Mano. Até foi sorte. Mais 2 dias aí o porteiro ia reivindicar isso aí. Não tinha quem tirasse. É, doido. O Rafael Moreira Santos dizendo que o... o Manel tá de greve. Tentando aqui. Manel tá de greve. É, doido. Mas até agora a live com mais referências que o cara conseguiu fazer, né? Rapadura Boy, Manel, como sempre, é o grande culpado pelo atraso aí, Manel. Não tô conseguindo ouvir nada, vocês. Já vê isso, Manel. Aqui o sonho do Manel era trabalhar nos Correios, mano. E esse bicho é trabalhar de bermuda e boné, né? Que são poucos os empregos que permitem isso aí. E o bicho ia chegar atrasado direto e a turma dos Correios aplaudindo ali ele. O Gabriel Souza tá falando aqui, ó, Lulazão das trevas ali. Ah, difícil. É isso, Lulazão. Mano. Ajeita teu computador aí, mano. Já vê isso aí, mano. Ele tá nem ouvindo isso aí. Ajeita teu celular. Vamos mandar uma mensagem aqui pro celular do Manel. Cadê o celular? Pega ali. O cara vai mandar um telegrama, né? Vou mandar aqui telegrama um... Cara, vou mandar cantando. Ei, mas... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. É isso, Manel. Manel tava todo cheio de delay, né? E Manel tá gravando o Iraque. Pode ser que seja delay. Pode ser que esse bicho já esteja calibrado, né? Porque a gente tá na terça ali. Vocês estão me ouvindo? terça ao 22 e já tá naquele preço ali. A gente tá ouvindo, mano. Já vê isso aí. Ixi! Manoel assistindo. Manoel assistindo uma campanha eleitoral do Lula, mano. É isso aí. Diz mano. Que é contra o Lula, mas quando ninguém tá ouvindo, ele tá cantando. Hits do Lula dos anos 80. Sledgehammer, se o porteiro fosse o Isaías, não viu mais esse iPhone nunca mais. É bem isso, Manel. Fábio Medrado, o áudio do Manel veio pelos correios. Putaria. Fagner Vieira, com a greve dos correios. É justo mandar entregar a mensagem pelo Loucuras de Amor. Olha aí. É Loucuras de Amor ali é clássico, mano. Eu me lembro, mano, que teve uma vez uma mulher fez uma loucura de amor, mano, pro cara que é vizinho aqui nosso, né? Aí chegou o carrozão, mano, do Loucuras de Amor, mano, tocando a música, né? I'm not in love, it's over. Aí o cara cantando lá e... Ah, não sei o que. É o Fábio que tá aí. O cara, do Loucuras de Amor cantava a música. Cantava, velho. O cara lá cantando. Lá. Aí de repente, mano, só o cara assim... É o Fábio, mano, que tá aí. Aí o Fábio... Saiu dentro de casa, mano. Puto, machucou o cara, mano. É, mas vocês ficam fazendo zoada aí, não sei o que. A putaria que quem mandou Loucuras de Amor foi a amante do Fábio, né? Esse bicho em casa com a mulher e os meninos aí, o cara. É, mano, inclusive isso aí é uma pegadinha boa, pouco explorada, sabia? Por exemplo, o Theo agora é casado, né? O cara podia mandar um Loucuras de Amor, sei lá, da Joana para o Manel em casa. Pra ver qual era a reação dos vizinhos ali. Putaria, viu? Lá, Hermes Freitas, vou dar uma camisa do Lula pro Manel. Camisa vermelhinha, né? Com estrelinha no meio dos peitos. O Manel dizendo que é a camisa do Capitão América. Mano, é petista, mano, pra quem não sabe aí do chat. Putaria, mano. Valdo Artes, boa noite, galera. Eu tava na votação do animes do Cabine do Tempo e agora tô vendo aqui a zoeira em cima dos correios, que já é zoado. O cara frescar com os correios é fácil, né, mano? Porque... É uma zoação ao quadrado. Não, tu percebeu que todas as frases no chat até agora que tem correios é com alguma sacanagem no meio, mano. Tem ainda pra dizer não, mano. Órgãozão de importância máxima do país. Os correios é bom, né? Ninguém diz isso, né? Foi que prejudicou ali a imagem dos correios, mano. Foi aquela imagem ali que circulou da internet, mano. Dos correios, tudo, os carteiros tudo tomando cerveja e jogando sinuca, mano. Na quarta-feira, no meio do expediente. É, mano. Aquela parada ali abalou a moral da turma com os correios. Ah, total, mano. Até... Inclusive, essa daí é uma fotozinha clássica, né, mano? O cara... Na frente ali da agência, né? Todo mundo ali. Mas isso aí, mano, é uma sacanagem grande. Né? Porque vamos dizer... Se eu te dissesse que existe um emprego público federal, certo? Tu vai ser um servidor público federal. E na quarta-feira, no meio do expediente, tu vai poder tomar cerveja e jogar sinuca. É empregozão doideiro, mano. É doido, né? Cadê? Agora voltou aí, tá dando? Agora estamos ouvindo aqui. Tá ouvindo aí, mano? Ah. É isso, mano. Agora vai, hein? Agora melhorou, hein? Tá ouvindo, Manel, hein? Pera aí que eu vou só pegar um biscoito aqui. Ai, dentro, ah, aí, o cara aí, passa dentro. Ai, quando pega ele não... Pera aí que eu vou... Ai, pá, porra. Pera aí que eu vou fazer aqui uma pizzazinha. É? Não, você aguenta 2 minutos aí agora. O Melquisedeque tá falando aqui, ó. A legenda dessa foto aí da sinuca era o destinatário ausente. Eu acho isso aí, acho que todo mundo já fez isso, né, mano? O cara, quando aparece de manhã assim, mas é, saiu pra entrega, né? Aí o cara fica doido, é... Agora vai, né, mano? Aí chega a encomenda zona. Aí o cara vai lá pra fora, fica olhando o movimento, né? Ei, tu sabe, parece que eu já fiz isso, né? Eu morava em casa, aí o carteiro correu e botou assim, não, saiu para a entrega, né? E as cartas sempre são entregues à tarde. Aí eu fiquei sentado, mano, na sala de casa com a porta aberta, olhando para a rua, né? Eu tô aqui, aí lá e vai o carteiro passando direto, ó. Peraí, mas cadê minha encomenda? O carteiro olhou lá no botão. Não tem nada que tem, eu vi ele, não. Quem entrega isso aí não sou eu, não. É a Kombi. É o que Kombi, mano? Disseram que entrega a Kombi. O cara, não. O pacote que entrega é a Kombi. É o bicho voado ali, ó. É, putaria. Ei, mano, sabe uma foto? Sabe uma foto que ia ser só o filé pra esse cast aqui, mano? É. Na época eu não tinha celular pra tirar foto. Mas na época do Patita, mano, o cara presenciou o cara do correio jogando fliperama, mano. Já liga, Ah, bem isso, velho. Como é que tu não tirou essa foto? O cara tirando versos, mano. Ia entrar pros históricos dos memes do Brasil, viu, mano? Carteira ali entre uma cartazinha e outro, bicho tirando um versus, mano. Ué, é doido, mano. Os caras jogando um 98zinho. Ei, mano, mas ninguém é o ator ficha, mano. O cara jogava com Rugal. Não, não é contra mim, não. Eu passei na frente. Passei mano, ali ficou na com frente medo, além de enfrentar o carteiro. Amarelinha, né? Assim, amarela ali, lá dentro. Eu deixei, que até isso. Cara, sério, tirando versos, mano. O Icaro Maicon tá falando aqui, ó. Joel, por que é que os novos episódios não estão no site? Na verdade, é porque o cara esqueceu de botar. É porque o cara mandou pelos correios, né? Pra o cara poder upar. Acho que eu estaria nessa semana agora, semana passada, mas eu esqueci o carro no Frangolândia de novo. Foi não. Acho que eu não acredito não, mas... Eu não tô acreditando não, mas o cara esqueceu, mano. Sendo que eu olhei pra um lado, olhei pro outro, aí vi se meu pai não tava lá. Aí foi entrando assim, né? Aí minha tia chegou assim, aí disse... Ei, cadê meu pai? Não, teu pai viajou pro interior. O cara respirando fundo assim. Caramba, graças a Deus. Eu dizia que era massa, né? E só alguns minutos depois o pai do Joel ligando, né? Chega. Aí, mano. Frangola, ele tá me ligando aqui que o carro tá lá abandonado de novo. O Frangola de tá. É putaria. É, mas sério, mas se eu esquecesse o carro três vezes no mesmo lugar, mano, eu começava a me preocupar, viu? Putaria que é só isso, mano, que o cara esquece, velho. Só isso, ah, né? A putaria, mas é que... Só o a putaria, mas é que a gente foi pro... a gente foi pro interior, o cara mudando os assuntos, né? Mas essa história aqui é massa, mano. Não, eu vou contar no final do cast, é massa essa história aí. Mas vamos ler aqui a matéria que o Manel... Quem mandou essa matéria aqui foi o Manel, né, do... Piquetezão dos Correios, né? Tá aqui a matéria, cadê? Contaria que o Manel não lê nenhum tipo de notícia, nem jornal, mas quando é greve no meio, esse bicho já tá envolvido, né? Ele é o primeiro a espalhar a mensagem, né? É uma das poucas hashtags que o Manel segue. É greve, piquete e as outras eu não posso dizer em virtude do horário. Daqui a pouco os caras vão botar aí a mensagem aí, mano. Ei, mas quando é pra falar mal aí de trabalho, o Joel se empolga. Os caras vão mandar aí, ai, ó. Essa é a realidade. Aí, ó. Trabalhadores dos Correios decretam greve nacional por tempo indeterminado. Eita. Ei, mano, tu sabe o que é que seria. Tu sabe o que é que ficaria muito massa nessa manchete, mano? Se tivessem botado assim, trabalhadores do Correios, que já mudaram totalmente. Entre o aspas, CEO, né? da notícia. Ué, deve ter ficado muito mais. Os trabalhadores. Os trabalhadores dos Correios em todo o Brasil irão entrar em greve nacional. A decisão foi tomada em assembleia realizada por sindicatos nessa segunda-feira. A partir das 22 de hoje, os Correios estarão de greve. Aí, grevezona bem grandão. Ei, Manel, agora eu tenho uma dúvida aqui, mano. Como é que vai ser a greve no meio da quarentena, mano? Porque as greves clássicas, o cara ficava aglomerado, né? Todo mundo ali junto e tal, gritando. Na frente da empresa. As placas, é. Agora tu acha que os carteiros vão manter o distanciamento ali de um metro e tal, pra poder protestar? Engraçado é que eu ouvi só assim, ó. Nas greves clássicas, aí. Aí depois, vai se lascar. Eu já conheço, mano. Nas greves clássicas, vai se lascar. Comenta aí, mano, essa frase aí. Nas greves clássicas, vá se lascar. Comenta aí. É só o Manel, é isso aí mesmo, né? Pro cara que tá começando uma greve, mas é porque já é um vá se lascar, mano. Tô entendendo aí? Já é meio caminho andado. Eu me lembro, mano, que é. A gente trabalhava no Norbertão, aí os caras queriam fazer greve, ó. O Manel foi não, contra. Mano. Os caras que o Manel foi contra, velho. Já veio isso aí, Manel. Okay. O Manel ali. O carteiro. Como era a greve lá, mano? Ter desconfiado, mano. O Manel é o maior puxa-saco que eu já vi na minha vida, mano. Que, como é? Tinha greve aonde, Joel? Caralho, queria fazer aqui, greve. Você tá querendo gaguejando aí. Lá no trabalho. É, mano, os caras queriam combinar ali de não ir pro trabalho. Aí o Manel disse, não, mano, isso aí eu não faço com papai. Papai não. Ah, é. Esse bicho é essa frase, né? É Lula no céu e Norberto na terra, né? Ai, Deus. Era, você queixa aí. Ai, Deus, mano. Laerme Freitas, o carteiro da locadora foi entregar só a carta do Rugal e foi embora. Cartinha do Rugal, né, Manel? Esse correio aí pra entregar a carta do Rugal funciona, né, Manel? Funciona aquele. Hashtag. Hashtag Manel Baba Ovo. Esse cara aqui estaria. Se o Manel virar carteiro, o correio para de vez. Aí, Manel. Se o Manel virar carteiro, os correios para de vez, Manel. E agora? É. Hashtag segunda peito. Sled Hammer, papai, sabe? Papai, uma putaria. Papai, tu sabe não... que é uma sacanagem que eu acho, mano? Ah, mano, a turma mete o pau na greve dos Correios, né? Mas eu aposto, mano, que a maioria da turma aqui, se tivesse oportunidade, incluindo os membros do programa, mano, todo mundo faria greve. Porque inclusive, eu achei... Ah, Aí. É uma competição muito desleal, mano. Você tem duas opções. Ou você vai trabalhar, ou você fica sem trabalhar e ganha dinheiro. O que é que tu vai escolher? É, pois é. E uma terceira. Ou você trabalha, ou você não trabalha. Ou você não trabalha e fica xingando seu patrão, mano. Só tem vantagens ali. Só ah, tem e a putaria. A putaria, mano, foi que o Manel botou de manhã, né? Essa notíciazinha aí dos Correios, né, e tal. Aí, macho, o Felipe mandou uma mensagem, né? Ei, macho, eu não tô de greve, não, eu tô trabalhando. Esse bicho assim, não, me bem isso aí, Felipe. Aí, não, mano, tô parando agora, né? O cara tirando a mochilazinha e tal. Ei, só os caras no grupo dizendo, ah, mas esses baitos do Correio movidão, não sei o que, o Felipe, 2 horas da tarde no solzão, 21 quilos na sacola, né? Fica entregando, mano, cartas ali. Aí o Neto botou Felipe assim, disse, ó. Que não sabia. Aí, o Neto botou assim, ó. Pior que trabalhar deve ser trabalhar com a turma de greve. É, galera. Demais, viu? Cara, os caras têm aqui. O Fagner Vieira, Joel queria estar em casa com o Totem Tower aí dentro. Totem Tower aí dentro. É o Fabrício Totem Tower, né? Todo baitolão. É foda o nome do cara, mas que quando o cara vai pronunciar, o cara já pronuncia meio gay, né? O cara começa normal, aí no final o cara dá uma afinada, né? Pois é. João Martinho, Manel puxando fortemente o saco do Norberto. É bem isso, Manel. É isso aí, Manel. Não, mas isso é putaria tua, mano. É, não. Isso aí, Gabriel, mano. É frescura tua. Tu tem que entender o seguinte, mano. Aqui a gente conta só fatos, mano. Não, nada de fato. Se com os fatos expostos, a audiência tá achando que tu é o maior puxa-saco da história, mano. Furou greve e tudo, mano. Então é porque tu é um baba-ovo mesmo. Não tem o que fazer, não. Isso aí nem 50% é verdade. Vocês estão de putaria aí comigo. Laerme Freitas. Laerme Freitas. 46 na live e só 18 likes. Cadê, meu cara? Nos braços, né, tal. Cadê meus likes? Escreve aqui, like, mano. Ei, pera aí, mano. Bota um emotionzinho. Bota um emotionzinho daquele gatozinho assim que fica com os macaquinhos que fica com as mãos pra cima. Gato com macaco, mas que emotion é esse aí, mano? Não, mas é um macaquinho, mano, que tem a fotinha dele assim com os bracinhos pra cima, mano. Um gato brigando com um macaco, mano. Essa foto aí que tu quer. Não, é um macaco, eu acho. Adeus, like, obrigado, mano. Vamos jogar os like aí, mano. Já beijei 40, você assistindo e os caras tudo de braço cruzado assistindo. Dá os like aí, mano. Não custa, não. É só uma clicada, mano. Eu subi pra 35 já. Não, mano. Eu sei por que o pessoal não deu like, mano. Porque não tem um desafio do Manel hoje, mano. Vixe, qual é o desafio hoje, Manel? 50 likes, o que é que tu vai fazer? Desafio do Manel. Manel vai cantar alguma música aí, esse, a né? A calça do Isaías, mano. O cara escolheu o nome do Nick, a calça do Isaías. Que diabo é isso, mano? É, a história da calça do Isaías foi uma das mais clássicas de todos os tempos. Mano. Conta de novo aí, mano. Conta de novo aí pra gente lembrar os velhos tempos. Conta aí, mano, já vê isso aí. Pera aí, mano, tô tentando lembrar, mano. Vixe, apareceu, não gostei, ó. Já vê isso, mano. Vixe, já vê isso aí. É porque tu demorou a contar a história, mano. Vixe, tá irritando o público, mano. O público tá ficando puto, né? que o Mandel não quer contar a história da calça do Isaías. Os caras putos, não, mas... gostei não. Manel vendeu um sonho pra galera, mãe. Agora tá negando isso a eles, mas tu não pode fazer isso, não. É, me diz aí, como é? Me diz aí, mano. Macho, eu me lembro vagamente. Mas foi assim, mano. O Isaías, né? Foi numa loja que vendia calça e jeans, né? Loja de bairro. Aí, né, era uma dessas lojas de bairro e tal, o cara comprava moda surf e calça jeans, né, uns bermudão da Smolder. Aí o Isaías tava olhando as calças e não tinha aparentemente nenhuma do número dele. Aí ele disse, não, fulano, pega lá uma calça 44 pra mim. Não, Isaías, eu acho que tu não veste 40. Não, mano, mas pegue lá, mano, eu quero experimentar. Eu acho mais ou menos assim. Aí o cara foi, né? Entrou lá atrás da calça e tal. Quando o cara voltou, o Isaías já não tava mais lá. Aí o cara saiu correndo, mano. O Isaías já tava dobrando a esquina, vestindo a calça do cara ali. Aí o cara... vestindo, tá. Aí o cara tentou recuperar as calças, né, de volta. Aí o Isaías começou a gritar tarado no meio da rua e deu polícia e falou: mas essa daí é um dos clássicos do Isaías. Oh, putaria, viu, mas tem uma mensagem aqui massa aqui, ó. Gabriel Souza, rolou a greve e o Manel se ajoelhou na frente do Norberto pedindo perdão, papai, perdão. Bueno, Manel é tão vagabundo que até quando mandou ele fazer greve, ele desobedece. Mano, é um rebelde sem regras, né? O bicho só segue as próprias leis dele, né? Valdo Artes, eu tenho um amigo que trabalha nos Correios. O nome dele é Rafael. Toda vez que eu vou na casa dele, ele acorda às 10 da manhã pra se arrumar pra ir trabalhar. Ei, mano, tu sabe uma crítica que eu queria deixar aqui os Correios, mano? Porque quer queira, quer não, mano, o Correios é uma empresa teoricamente de logística, né? Eles fazem entregas, então um dos braços deles deveria ser a logística. Por que é, mano, que o carteiro passa amanhã separando as cartas, que o sol tá frio, e vai entregar de tarde que o sol é pegando fogo, mano? Já vê isso aí, mano. E vai que é tipo a regra deles, né? Que tem que... tem que ter o desafiozinho, né, assim. Desafio de aguentar um sol. Cansezão de perna aí, comendo de esmola, mano. Os caras no meio só de 3 horas da tarde, mano. E os caras trabalham de bermuda. É que os carteiros, né, eles também usam aquelas mangas dos motoqueiros, né? Só que amarela até o punho, né, assim. Os também usam aquelas bichas ali, né? E tem carteiro, mano, porque tem os estilos de chapéus de carteiro, né? Tem uns caras que usam aqueles bonezinhos, né? Só que tem aqueles bichos, mano, que usa aqueles chapelão bem grandão, assim. O chapelão bem grandão. Tem chapéu de safari, tu já viu também? Eu já vi, esse daí é o mais massa, velho, de todos. Esse daí é o mais estiloso de todos. Se eu fosse carteiro, eu só usaria bonés de safari ali. Tinha que chamar o tio do Bruno Lula aí, ó. Trabalhou 37 anos nos Correios aí. Que pariu, mano. 37, caralho, mano. O cara fundou os Correios, viu? Mas tu é doido. Fundou. Deve ser o dono, cara, viu? Trabalhar 37 anos no sol direto é pesado, viu, mano? É, mas ele é bronzeado, é o teu tio aí, mano. Que tu é doido, mas. O bicho. Era pontaria se fosse marcas permanentes, né? O tio dele já se aposentou há 15 anos, mas o cara ainda é só bronzeado do braço pra baixo, né? Porque o cara, mano, trabalhar 37 anos, mano, tu é doido, mano. O cara devia ser o quê? O cara nasceu brancão, né? O cara branco, brancão. Aí foi, aí foi ficando moreno, né? E fica negão ali no final, né? É, ele se aposentou, mano, com um apelido de alemão, né? O Laerme disse que a negada arrastou até a bicicleta do carteiro, mano. Já é isso, mano. Maria, Laerme Freitas, uma vez roubaram a bicicleta do carteiro aqui perto de casa. Era a bicicleta própria da empresa. Eita porra, mano. Negada. É, mano, carteiro. Deve ser por isso que a turma suspendeu, né, as bicicletas. O carteiro era pra ser igual aquele maluquinho ali no meio das guerras, mano, que tem passagem livre, assim, né? Entre... O soldado, é? Manel, não, o não, maluco soldado, não. É, mano. Não, mano, é o repórter. O Manel quer que repórter. O carteiro ande com um rifle nas costas. É, mano, bora, mano. O repórter, mano, o repórter tem proposta passagem. De vereador. Liberar o porte de arma pros carteiros. O repórter, mano, ele é um colete azul, mano. Durante as guerras, pra não ser alvejado, entendeu? Aí tu quer incorporar um coldre e um uniforme dos Correios, esses bichos, tipo o Velho Oeste ali. O que eu acho massa, velho, porque se existe uma roupa de safari mesmo, né, ali dos carteiros, porque normalmente, né, safari, a roupinha é o... É, normalmente a roupinha, né, é um boné, a camisazinha amarela, né? E a calça, né, comprida azul, né, dos Correios, né? Só que existe um modelito, né, tem uma skin ali dos Correios do Safari, né, que é o chapéuzinho de Safari, aí a roupazinha amarela e uma bermuda, mano, ao invés de ser a calça, é uma bermuda. Essa daí é estilosa. Essa daí é massa, mano, tá, é doido, mano. Se eu trabalhasse nos Correios, só usava ela, mano, é. Se eu trabalhasse nos Correios, não, eu votaria nesse projeto do Manel aí, mas de uniforme de guerra pros Correios, né? O Bruno Lola tá falando aqui, contando a história do avô dele. Avô, tio, sei lá. É, do cara dos 37 tio, né? Anos dos Correios. É o tio dele, né? Deixa eu ver aqui. É, meu tio trabalhou, é. Música triste aí, mano. Bota a música do triste, Hulk, cadê? Aí. Vamos ver. O cara trabalhou 37 anos nos Correios. Mas deixa eu preparar a música do Hulk. O Hulk trabalha ali, mano. Deixa de ser puxa saco, mano. Mano. Se o cara gostava, mano, como aí é que... Aí o Manel, ele, quando fala de trabalho, o Manel é isso aí mesmo. Aí o cara se aposentou nos Correios, olha a história dele aí, ó. Bruno Lula cantou aí, ó. Conta aí, Manel, com as tuas palavras, como é que foi a história dele. Pra se garantir, mano. Salve de palmas pro tio do Bruno Lula. Salve de palmas. Se garante, bicho. É um herói, né? Salva de tiro. É, herói. Bicho, é um mito, né, mano? Hashtag aqui, tio do Bruno Lola. É. Okay. Pois pega esse aqui. Assim, mano. Pega esse aqui. Aí, pronto. Aí, mano, deixa eu ver. O cara dando tudo. Ei, mano. O Rafael Pinheiro disse aqui. O foda é que o uniforme dos carteiros parece o da Ultra Gás. Seria essa mais uma estratégia pra confundir os destinatários? Mas o foda é porque agora os caras da Ultra Gás não estão usando mais nem a roupinha clássica, não, né? É só o. Tipo uma jaquetinha, né? Assim por cima da roupa, né? Correios exigiu exclusividade, né? Na era romântica ali dos entregadores de gás, né, mano? As empresas davam os uniformes pros caras, né, mano, e tudo mais. Era um empregozão respeitado, né? Agora ali prostituído. Ei, mano, a musiquinha dos Correios era uma das mais clássicas de todos, mano. Passava o caminhãozinhozinho, aquela musicazinha, o cara cantando com a voz fina, mano. É, doido, mano. Agora vamos contar aí a história aqui do tio do Bruno Lola aí, ó. Agora é sério. A música zona aí, ó. A música, cadê? Cadê, mano? Música zona aí, ó. Taria que é só o pianinho, né? Peraí, não, passada não. Vamos contar aqui, ó. A história triste de Bruno Lola. Peraí, vá pra ali. O que? Tu quer falar aqui? Pois vai, fala aí alguma coisa aí. Tá certo. Olha lá. Olha aí, ó. Bruno Lola, ele faleceu em 2017. Vixe, macho. Puta merda. Tá que pariu. Faleceu em 2017. Meu avô, pai dele, disse que em seu leito de morte falou: Vicente! Não saia dos correios, não. Foi o único trabalho dele. Ele entrou com 19 anos e morreu com 56. Caralho, macho, tu é doido, macho. Cara, é aí sim, trabalho, mano. Tu acha que o cara morreu com 56 anos e não teve nada a ver com o ofício? O ofício do cara que matou ele. Putaria. O cara deu né? Sangue pela empresa, né, mano? Cara, literalmente, ali, mano. É, eu não boto meu gol no fogo, não. O Bruno Lola falou aqui, ó. Há uma foto minha em que ele me segura no colo com o uniforme dos Correios. Caralho, aí sim, viu? Esse tio aí, mano, devia ser tipo o cara que era full time carteira ali, mano. É, mano, total. Os caras cara nas tá fotos de família ali. A ceia do dia 24, esse bicho com a farinha dos Correios e tal. Macho, tu é doido. O que Bueno tá dizendo aqui, trabalho infantil no cash. Fagner Vieira, home office é foda. Te entendo, Joel. É difícil, velho, é difícil. O João Bobó tem a música de novo, o João todo triste. Cadê a música? Tá aqui a música. A música do home office. Cadê? Vamos ouvir aqui a música do home office. Música do home office, o cara olha na carteira no fim do mês. Deixa eu ver minha carteira aqui. Minha carteira. Aí. Tá merda. A dica do poder aí, do Bueno aí, ó. Compra um PC, taca o Minecraft e ela fica bem tranquila, Joel. Olha aí. Esse programa aqui é anti-drogas. O cara não pode ensinar a viciar crianças ao vivo, não. É verdade. Várias pessoas dizendo aqui, demitam o Manoel e coloquem a filha do João pra participar. Muito mais interessante. Os comentários precisos, né? Cirúrgicos, né? Não, e não é só um não, é uma porrada aqui, mano. Do meio pra baixo só deu isso aí. Os caras vê a primeira oportunidade pra fazer a caveira do Manel, né, mano? Os caras não perdem o que vocês fazem nos cash, mano. Só a minha caveira. Só isso mesmo. Oh, ei, mandaram aqui. Pelo menos o currículo da filha do Manel é melhor. Ó, a filha do João é melhor. Ela sabe ler e escrever. Mentira não é, né, mano? Mentira não é. Caramba. Rafael aí, Pinheiro. O foda é que o uniforme do. O comentário da Ultra Gás daí. Bueno, Correios acionou a Ultra Gás por direitos autorais. Taria, viu, mano? Vamos ver aqui mais. Bueno morreu entregando a segunda encomenda da vida. Olha aí. Hashtag tio do Bruno, herói nacional, Manel aqui. O Laerme Freitas disse: o tio do Bruno não morreu, ele está em greve permanente. Ei, isso é um discurso massa, né? Pro velório do cara, o presidente dos Correios lá, não, ele nos deixou, mas agora ele estará em greve permanente nos céus. Os carteiros tudo atirando pra cima. Os caras tudo puto. Só o chefe da agência decretando 5 dias de folga, né? Em homenagem ao 10 vezes. Os caras ali tudo puto, né? Gritando, mas isso aí mesmo. Pronto, tudo, mano. Putaria, mano. Hashtag fora Manel. Já vamos mandando aí as mensagens. A gente vai ler as mensagens aqui, né? Vamos mandando as mensagens aí, que já tá dando a hora. Salves. O avô do cara foi entregar uma encomenda para o Didi. E o Didi perguntou, isso ainda tá tocando o Hulk do fundo. Aí daí... E é um cara aqui num pianozão, bem grandão, piano. Cara com pianozão bem grandão, aí tocando Hulk. Hulkzinho de leve, né? E o Jaiminho, mano. Jaiminhozão, Manel. Manel é fã do Jaiminho, né? Melhor personagem do Chaves, né, Manel? Aí dentro. Aí, menino. Manel aí sempre foi fã ali do Jaiminho ali. Esse negócio da... Manel ali é contra o esforço no trabalho, né, Manel? Hashtag isso é uma fica... das poucas políticas do Manel que eu apoio ali. O cara tem que fazer sempre o mínimo ali. Senhora, fora Manel. Gabriel Souza, fica filha do Joel aí. Tá. Ei, mano, vocês são os comédia. Ah, mas agora que tu... Anos e anos de negligência no trabalho. Aí agora que tu tá vendo a demissão aí na tua porta, tu quer se rebelar, é? O Ícaro Maicon, pelo menos a dicção da filha do Joel é melhor que a do Manel. É isso, Manel. Verdade. Tá, a galera tá fazendo um montinho aí contra mim. Bruno Lula. Tá que ele só estudou até alfabetização, né? Bruno Lula tá dizendo que o Manel tá tentando evitar a fadiga. O Manel sempre tentou, mas evitar a fadiga. Acho isso é uma injustiça muito grande, mano. O Manel nos Correios, mano. Empreguei a cair com uma luva, mano, pra esse bicho. O Lucas Fiorini dizendo aqui: tinha que ser o petista apoiador do esforço mínimo. Inclusive, o cara definiu bem o Manel, mano. Inclusive, mandem seus bonés vermelhos com o número 13 aí pra caixa postal do Manel. Ai, Deus. Inclusive, foi putaria, né, Manel? É fogo, o Norbertão ali no dia da reunião, né, mano? Quando ele falou: esses dois aí, ó. Aí apontando pra gente, né, Manel? Só querem fazer o mínimo. Macho, eu fiquei com muita vontade de rir, mano. Fiquei com vontade de rir demais, mano. Vixe, meu irmão. Caralho, bicho. O Norbertozão aí tá doido, tá doido. Aí dando, só o mínimo, o mínimo. Aí foi o dia todinho, mano. A galera dando esse negócio de. É o mínimo. O dia todinho, mano. Semana inteira, mano. Os caras falando isso aí. Passou um dia, passou uma semana rindo dessa putaria aí. Essa história já faz 5 anos, mas o cara ainda de vez em quando diz isso aí, que tá fazendo só o mínimo. E ainda é divertido, né? Eu quero dizer. E ainda é um lema de vida ali. Bruno Lola, Joel, valeu pela homenagem ao meu tio. Olha aí, grande abraço aí pro tio do Bruno, né? A minha tia não ficou pior. Ela recebe uma boa pensão e ficou com 4 casas de aluguel. Olha aí, rapaz. Como é que era o nome dele, hein? Do tio do Bruno aí? Rapaz, o ramo dos Correios aí tá bom. O tio do Bruno aí fez um... É investidor, viu? O cabo se garante, eu disse. Como é que era o nome dele aí? O Laerme Freitas, tua tia ainda tá solteira aí. Aí dentro. Falei, ia dar pela, viu, mano? Tem galera, trilha sonora foda, aí do Em Nome do Amor, tem não. Aí, Dadão. Rafael Moreira, mano, eu tentei evitar a fadiga desde sempre. Tanto é que o portão da casa desse bicho vivia destrancado pra não ter o trabalho de carregar a chave no bolso. É verdade, né não, Manel? É. Ah, os caras tá aqui no chat tão loucos pelo contato da tia do Bruno. Cara, os caras tão... Tá na ela, loucura. Esse cara é toda loucura foda, velho. Aqui, Sledgehammer. Sledgehammer. Hashtag fazendo o mínimo. É, essa hashtag aí vai longe, viu? Se duvidar. Manel Bueno. 70% da população faz só o mínimo mesmo. Só o micro, é, mano. O micro na. Bruno Lula tá dizendo aqui que ela é viúva. É, vamos atrás dela, não. Deixa a dona Maria em paz aí. É. Marido da mulher foi herói dos correios. Caralho, os caras são foda, velho. Ícaro Maicon, hashtag Manel fazendo o mínimo. É, mano, mentira, mano. Eu me garanto, mano. Garante não. Eu sou o que trabalho mais aqui no cast, mano. Isso. Oh. Gabriel Souza, queria mandar flores pra tia dele. Gabriel Souza. Os caras Souza só tão querendo se solidarizar, né, mano? A negada pensa logo que é segundas intenções, mano. Sacanagem. Se o Gabriel Souza tá dizendo aqui que... Ixi, aí... Aí todas as, nenhuma encomenda ia chegar, mano. Ou então todas as encomendas iam chegar, né? Pro, pra surpresa do cara, né, mano? Não, todas as encomendas iam chegar no endereço do Isaías, né? Harmonias Marques, cara, quando o Isaías e o senhor Pinóquio vão participar? Quando eles saírem da cadeia. Quando a gente conseguir emplacar o habeas corpus, né? Bruno Lula, vão pra baixo da régua, você vai... É isso aí, Bruno. Bota moral nesses vagabundos. É, bota moral... Bota moral aí desses baitolês. As encomendas de carta de médico com certeza não ia chegar na mão do Isaías. Certeza, viu? É, inclusive, vamos embora. Se embora, deu horário, né? Horáriozão aí, Manel. Se não, né, o Manel vai começar a fazer a greve dos podcasts, né? Fagner Vieira, Joel, conta a história que tu disse que ia falar no final do cast. Só o cara deixando pra porra. Ele nem lembra mais qual é, mano. Ei, mano, não, eu quero dizer que já tá com 47 likes, mais 3, o Manel vai pagar o desafio dele. É verdade, é verdade. Acho assim, mas... A história foi a seguinte, mano. Eu fui lá no interior, né? Na casa do meu pai e da minha mãe. Aí, mas... A gente parou no posto de gasolina. Aí o cara abriu o capô do carro, né? É, mas tá... A água do freio... Aliás, o fluido do freio aqui tá baixo. Tá baixo, tem que trocar. Aí, peraí, deixa eu olhar outra coisa aqui. Aí, ah, mas é que o fluido da direção também tá baixo. Acho que ele trocou, mano, uns 10 negócios assim, mano. Botou uns 10 fluidos lá. Peraí, mano, tu parou aí pra abastecer o carro no meio da viagem e trocou os fluidos do carro. Aí, mano, de repente, né? O cara trocou, né, todos os fluidos lá do carro, da direção, do freio, do negócio lá, que eu não sei nem o que é que ele mexeu. Aí eu fui-me embora, né, paguei lá o cara, fui-me embora. Aí chegou ali na casa do interior, né, Aí eu fui falar pro meu pai, é, mas ele trocou aqui os fluidos disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí só o meu pai baixando a cabeça assim, fazendo um não com a cabeça. Ah, mas não sei o quê. Esse bicho é muito otário, não sei o quê. Que diabo é isso, bicho? Troquei os fluidos, não era pra trocar os fluidos não do carro. Não, tu é muito otário. O cara ali te enrolou, não sei o quê. Que diabo é isso, bicho? Não, esse é o teu véio. Pai? É. Não, rapaz, não era pra ter trocado. Esse negócio aí era... custava só R$20 ali. Não é não, bicho. Não, bicho, tá. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Trocou o negócio todinho. Acho que foi o dia todinho, mas ele falando desse negócio do, da troca dos fluidos, mano. Dia todinho, mano. Dia todinho, mano. Olha a galera aqui comemorando. Se chegar a 50 lives, o Manel vai fazer uma dança do Michael Jackson no ao vivo aí. Fala, Manel. No canta aí, mano. Oh, a música do Michael. Ei, macho, tem um like aí. A galera só bota. Olha, ó, fica 42 likes. Aí depois fica 41. Aí fica 42. Não, mano, já atingiu, já atingiu. É. Vai, canta aí o hino dos Correios. Canta aí o hino dos Correios, versão rap. Bicho, eu tava olhando aqui, assistindo agora, né, os likes, não. Já bem. Tá é doido, não. Mano. O cara teve um derrame, já bem isso aí, mano. Ei, Manel, canta aí a música do Hulk aí, versão rap. É, pronto, a versão só com a tu vai. Como é a música, Manel, do Hulk, mano? Do já piano. Bem isso, mano. Então, a música tocou 5 vezes no programa. Pronto, mano. Canta aí a música do Lula das eleições, que ele foi eleito. Lulinha, paz e amor. Canta aí. Não, vou cantar o Planet Ramp aí, ó. Pronto, é. Planet Ramp. Planet Ramp. É isso aí, viado de música. Viado de música é essa, velho. Pera aí, que eu vou botar aqui. Não, canta aí direito aí, mano. Já abençoa aí, mano. Pera aí que eu vou botar mantenha o respeito. Pera aí. Diego Benevides, manda um abraço pro meu tio Lincoln Me aí dentro. Aí, ó, mantenha o respeito. Aí ó. Dentro. Dois. E prestem atenção. Vai. Vai lá, mano. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E prestem atenção. Isso é o meu compromisso. Se eu tenho fama dele, sacar o lixo, não. Não, na postura, a minha festa na cintura. Ai, ai, é tudo que eu consigo do dia na conta. Ai, mantenho respeito. É, o massa é que quando ele se empolga, dá uma afinadazinha na voz, né? Cadê aquela parte que o cara não sei o que, fuma a pedra? Como é que. Aí dentro, mano. Bora se embora, se embora. É, valeu, valeu a taxa de constrangimento aí, mas senão vão derrubar o cast de novo, a Polícia Federal aí. Falou, galera. Se inscreve aí no canal. Tem os links aí embaixo das nossas redes sociais. Caralho, então. Se inscreve aí. Vai passar agora a noite muito longa. Se inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal. E tem nossos Instagrams, nossos Facebooks aí. A gente vai se embora. Aí, né? Vai seguindo aí, é que deu a hora já. É, exatamente. Seguindo aí, não esquece do Anime Go também, não. Tem os links tudo aí embaixo também. Anime Go também. Quem gosta de anime é só procurar aí no YouTube canal Anime Go. Animes exatamente. De alta qualidade. Exatamente. Então vamos embora, né, mano? Simbora. Falou, vamos galera. Lá. Até a próxima. Live. Aqui. Valeu. Fazinho, alô, galera! Alô, nega!